A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 5º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ouvimos, como é hábito, a boa música sugerida pelo João Oliveira. E hoje temos o estúdio cheio porque temos aqui connosco a senhora professora Lúcia Turgal, coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento no nosso agrupamento, e três alunos do 8º C, de que ela é, também é professora, que estão a trabalhar no âmbito desta disciplina a igualdade de género e a igualdade e a desigualdade. Penso que a entrevista que eles se propõem hoje aqui fazer e o convidado que eles trouxeram é o Sr. Presidente da CPCJ, Dr. Francisco Rolo. Eu peço em primeiro lugar a palavra à professora Lúcia Turgal para nos apresentar brevemente o contexto deste trabalho. Ora, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, que começo por cumprimentar. Começo também por cumprimentar e agradecer a esta equipa fantástica do Clube de Rádio, que já funciona há uns anos e de forma sólida e que é muito bem coordenada pela professora Célia Lourenço. Agradeço a vossa hospitalidade, o facto de nos terem recebido cá no âmbito do nosso projeto da igualdade de género, e agradeço também, obviamente, ao nosso convidado especial, o Dr. Francisco Rolo. Como disse a professora Célia, está cá precisamente na qualidade de presidente da CPCJ. Agora, portanto, falar no projeto, não é? Este projeto, portanto, insere-se no domínio de num dos domínios trabalhados na cidadania e desenvolvimento, que se intitula a igualdade de género, que aliás é um tema, creio, atualíssimo, não é? E que é debatido muito atualmente. Este projeto, portanto, os alunos estão a desenvolver nas aulas de cidadania e desenvolvimento este tema. Discutimos notícias da atualidade relacionadas com a igualdade de género, discutimos filmes, aliás nós trabalhamos em parceria também com o PNC, com o Plano Nacional de Cinema, que é novidade este ano no nosso agrupamento. E que já esteve aqui e que nos tem dado uma ajuda realmente muito, muito boa, porque a partir dos filmes nós podemos analisar muita coisa, não é? E nomeadamente este tema. E os alunos, portanto, estão a fazer uma seleção de notícias, de filmes, e estamos a discutir nas aulas de cidadania. Entretanto, tudo isto, portanto, culminará com esta entrevista com o presidente da CPCJ, o Dr. Francisco Rolo, e vai ser uma entrevista totalmente dinamizada pelos alunos, pelos meus alunos do 8º C, nomeadamente o Tiago, a Mafalda e a Daniela. Eles prepararam as questões e, portanto, vão ser aqui os protagonistas desta entrevista ao presidente da CPCJ, o Dr. Francisco Rolo. Muito bem, vamos então dar a palavra ao Tiago, à Daniela e à Mafalda, que vão conduzir a entrevista. Porque é que atualmente ainda existe diferença de salário entre homens e mulheres quando ambas realizam a mesma tarefa na mesma empresa? Ok, então, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentamos quem nos ouve através da Rádio Boa Nova, aqui do muito populoso Clube de Rádio. O programa é A Escola e o Meio, não é? Temos aqui um estúdio bem preenchido. E também saudar-vos a todos, saudar os realizadores e quem dinamiza o programa, saudar naturalmente o agrupamento de escolas, a escola pública, pelo seu dinamismo e por também desenvolver as suas atividades, não só letivas, mas estas de reflexão e de mobilização da comunidade à volta das questões da cidadania e do desenvolvimento, que essencialmente são dois valores, porque todos nós, que nos unem a todos, que é haver uma cidadania, ou seja, cada vez mais participação, cada vez mais uma consciência coletiva, e com esta atitude coletiva, de pensar o coletivo, a gerarmos mais desenvolvimento. Porque é que há diferenças de salariais entre homens e mulheres? Essa é uma questão cuja resposta certa vale $1 milhão. Eu diria que foi o mercado e as relações laborais que levaram a estes números. De facto, há uma diferença entre o que, geralmente, entre, portanto, em termos médios, entre aquilo que ganha uma mulher e ganha um homem. Habitualmente, os homens são mais bem remunerados. Ainda que, para tarefas iguais, devemos defender como princípio salário igual. E acho que era esta a conclusão que devíamos todos interiorizar e batermos-nos por este valor, por este princípio. Para trabalho igual, salário igual. Obviamente que não podemos apagar a realidade. Um homem a trabalhar num setor, por exemplo, típico, tradicional da nossa região, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria de confecções, habitualmente os homens são mais bem remunerados em termos médios que as mulheres. Isso tem a ver com, muitas vezes, com a tradição do setor, ainda que, com o estabelecimento do salário mínimo nacional e não haver diferenciação no salário, não há um salário mínimo nacional para homens e para mulheres, ele vai agora subir para todos para 635 euros, e portanto isto aqui, há aqui um nivelamento do ponto de vista legal, os salários são iguais e ele vai aumentar para todos de forma igual. A verdade é que o mercado, isto é, a relação entre quem paga um salário e quem presta um serviço e obtém um salário pelo serviço prestado, habitualmente dá mais valor remunerado ao trabalho de um homem do que o trabalho de uma mulher. No meu entender, isto é uma percepção errada. Aspecto positivo, ou seja, a visão progressista, é que, com o passar dos anos, esta diferença de salários entre homens e mulheres tem vindo a ser reduzida. Gradualmente tem vindo a haver um reconhecimento da qualidade do trabalho, da centralidade do trabalho da mulher. Por outro lado, as mulheres têm ascendido cada vez a lugar-chave no seio de uma organização, seja no espaço, seja numa organização pública, seja numa empresa, que tem levado a que as mulheres, ao ascender a lugares de maior responsabilidade, tenham cada vez os níveis remuneratórios maiores. Concluo dizendo que, de facto, essa diferença existe, essa diferença felizmente tem vindo a ser reduzida, e isso resulta do facto de cada vez mulheres têm vindo a ser reconhecidas como mais importantes, mais centrais e com responsabilidades e competências reconhecidas, que depois se traduzem num maior vencimento. Dar o exemplo, mais uma vez, da escola, a escola como exemplo. Não há diferença de salário para um mesmo professor de português ou de história, estando ambos no mesmo escalão, na mesma categoria profissional. Este é o princípio correto, que deveria ser aplicado a todos os setores de atividade, ou seja, para trabalho igual, salário igual. Obviamente que depois há mecanismos que têm a ver com a especificidade de uma determinada tarefa que um profissional desempenha, que é mais valorizado do que outro. Por exemplo, hoje, a título de exemplo, há 20 anos atrás, um trabalho administrativo era mais valorizado e era mais bem pago, por exemplo, que um trabalho de um canalizador. Mas hoje, fruto das necessidades do mercado de trabalho, por exemplo, hoje, em termos médios, o valor que é pago a alguém que trabalha, por exemplo, em eletricidade ou em canalização, porque há falta de profissionais desta área, as pessoas conseguem ser mais bem remuneradas, porque há mais procura destes serviços, do que um trabalhador que faça uma tarefa indiferenciada, portanto, mais normalizada, por exemplo, no setor administrativo. Mas isto tem a ver com a sociedade em que vivemos, que é uma sociedade de mercado, onde cada um oferece uma competência e essa competência é adquirida por alguém que paga por ela. Porquê é que certas empresas dão preferência à colocação de homens e não de mulheres, quando estas têm as mesmas habilitações académicas? Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Mas também se vindo a alterar. Eu hoje vejo homens, por exemplo, a cuidar de crianças e idosos, e vejo mulheres, por exemplo, a conduzir caminhões. Eu vejo mulheres, há um filme muito interessado sobre igualdade e desigualdade na comunidade de Oliveira do Hospital, foi feito pelo município de Oliveira do Hospital no âmbito de um projeto que temos que se chama Igualdade Local, Cidadania Responsável, onde, por exemplo, uma mulher que já tinha trabalhado em setores tradicionais de mão de obra feminina, como a confecção, por exemplo, era serralheira. É verdade o que dizes na tua questão, é verdade, mas de facto é também um facto que há profissões que vão deixando de ter o cunho estritamente feminino e passam a ser mais generalistas. Por exemplo, hoje, tradicionalmente dizia-se que os homens é que eram os grandes cozinheiros. Os cozinheiros de renome. E hoje cada vez vemos, mas havia mais cozinheiras do que cozinheiros. E hoje cada vez mais vemos homens a servir à mesa, a serem cozinheiros e a serem camareiros, por exemplo. Mas também há mulheres, como diz, a fazer trabalhos que tradicionalmente eram de mulheres. Por exemplo, a quantidade de mulheres que antes que não existiam, por exemplo, no setor da construção civil, e hoje vemos N mulheres, eu digo N porque não consigo determinar o número exato, que são hoje engenheiras civis e que fazem condução de obra. Ou seja, dirigem o desenvolvimento e o crescimento, e acompanham o crescimento da obra. E quando muitas vezes esses trabalhos eram exclusivamente de homens. Ainda há pouco foi uma mulher que solucionou aqui um problema técnico que tivemos aqui, quando tradicionalmente seria um homem a enroscar e desenroscar e a tentar resolver. Ou seja, estamos aqui a ultrapassar aquilo que se chamam os estereótipos profissionais associados ao género. Finalmente, o que acha que pode ser feito para diminuir a desigualdade de género? O que é que pode ser feito? Tanta coisa que pode ser feito. Eu acho que a desigualdade de género... isto é desigualdade de género, parte de uma ideia muito básica. É uma ideia muito básica, assim. Os homens são superiores às mulheres. Parte disto. Os homens são superiores. Temos que pôr isto no osso, no mais simples possível. Convencemo-nos, por via histórica, por via da informação, aquilo que passa de pais para filhos, que os homens são superiores às mulheres. Porque são fisicamente mais fortes, porque, portanto, ganham mais, porque são o chefe de família, porque são eles quem mandam, portanto, são seres superiores. Isto foi-se transportando. Eu também recebi essa educação. Não pensem que eu sou diferente dos outros. O meu pai é que era o chefe de família. A minha mãe é que tinha que obedecer ao pai. Quando o pai falava, terminava a discussão. A mãe administrava a economia de casa, mas o pai é que ganhava o dinheiro, é que era o chefe. Obviamente que nós devemos nos esforçar para equilibrar as coisas. Eu acho que um cada vez maior reconhecimento da mulher, a sua importância na vida privada, o facto de hoje ter leis que a protegem. Hoje não temos licença de maternidade. Antigamente só a mulher é que podia gozar a licença depois de dar à luz. Hoje existe licença de parentalidade. Isto quer dizer que o homem e a mulher, depois da mulher dar à luz, porque os homens não dão à luz, como vocês sabem, não é? Ainda. Vamos ver no futuro. A professora Célia, ela é muito progressista e ainda tem a esperança que um dia os homens deem à luz, para além dos eletricistas, naturalmente, né? Os eletricistas já dão à luz desde que há eletricidade. Mas voltando um pouco a um tom assim mais sério, hoje os homens podem gozar da licença de parentalidade. E ainda bem que assim é. A possibilidade de partilhar, por exemplo, tarefas domésticas. Eu sou do tempo em que havia tarefas para meninos e para meninas. Vocês sabem que a mim ninguém me ensinou a lavar a louça, nem a fazer a cama. Nem a limpar a casa de banho. Ninguém me ensinou a fazer isso. Nem ninguém sequer me colocou a fazer essas tarefas. Eu, com o tempo, é que percebi que... Porquê é que não o havia de fazer? Mas eu sou do tempo... acho que... Já sou, isto é algum arquaísmo. Eu sou do tempo em que eu ia para o quintal, ia para a quinta. Eu andava com o meu pai e trabalhava na agricultura, fazia trabalhos agrícolas, rachava lenha, arrumava lenha, fazia trabalhos pesados e braçais. E a minha irmã, que é 4 anos mais nova do que eu aproveito para dizer que tenho 51 anos, portanto, é só fazer as contas, ela tem 47. A minha irmã fazia trabalhos domésticos. Depois, mais tarde, percebam, quando eu fui estudar para a universidade, é que me dei conta, é que aproximo-me da minha mãe para aprender tarefas domésticas. E aprendi a cozinhar, e aprendi a fazer a cama, e aprendi a limpar a casa de banho, porque eu estava a estudar numa casa onde não tinha ninguém para me fazer essas coisas. Então aprendi a fazer isso tudo. E ainda hoje, não é para me acabar, consigo fazer isso tudo. Isto, reparem, foi uma aprendizagem. E... curiosamente, não me caiu nenhum braço, nem ganhei apenas mais qualidades ou mais competências. E, curiosamente, a minha irmã aprendeu a fazer também outros trabalhos agrícolas. E foi numa altura... Hoje, provavelmente não há tanto estas tarefas que são mais afetas aos rapazes ou mais afetas às raparigas, ainda que, tradicionalmente, no processo de socialização, no processo de educação, acham que as meninas é que devem limpar a casa de banho, fazer a cama, e lavar a louça, e limpar a louça, e arrumar a louça nos armários. Mas o paradigma já está a mudar. Mas de facto, este estereótipo, esta ideia feita, está-se a alterar. Hoje eu vejo meninas a aspirar os carros e a dar banho aos carros e ao cão, e vejo sim, dar banho ao cão, não é? E os homens a aspirar a casa. E vejo homens a limpar os vidros e a aspirar a casa e a lavar a louça e a limpar a louça e a fazer camas e a limpar a casa de banho, e ainda bem que é assim. Mas percebam que entre a minha geração e a vossa, que é qualquer coisa tipo, deixa eu acabar, tipo 30 anos, é mais 30 anos, garantidamente, as coisas mudaram. E vamos tender para um cada vez maior nivelamento daquilo que são as desigualdades. Ou seja, vamos ficar assim, em situações de equilíbrio. Eu acredito nisto, porque eu sou um otimista. Porquê? Porque existe hoje legislação que cada vez promove mais a igualdade e o combate aos estereótipos, a legislação que protege cada vez mais o papel da mulher. Vemos que há mulheres em lugares de destaque que são reconhecidos. Reparem, hoje a Presidente da Comissão Europeia é uma mulher. Há uma mulher que é Presidente do... que foi presidente do FMI, portanto, da Alta Finança. Só não tivemos uma mulher presidente ou secretária-geral de organizações das Nações Unidas, porque o nosso compatriota António Guterres lhe ganhou na pool final, senão seria uma senhora a presidente da ONU. E hoje há cada vez um maior reconhecimento das competências, porque as competências não se medem pelo facto de uma pessoa ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Tem mesmo a ver com a capacidade para desenvolver com eficácia e com resultados uma função. E eu hoje acho que, quando se teve a escolher a Presidente da Comissão Europeia, por exemplo, acho que ninguém teve a pensar se ela era mulher ou se era homem. Tiveram a ver quem é que tinha o perfil para, neste momento, neste contexto da União Europeia, ser eleita. Outro exemplo. Nesta semana, as mulheres tomaram conta da Finlândia. A Finlândia é um país que eu conheço bem. Eu estive lá 2 anos da minha vida, estive lá em 2004 e 2005, e é um país muito interessante. As mulheres lideram todos os partidos. Todos os partidos. E hoje tem uma mulher a liderar o governo. Uma mulher, uma jovem mulher, com outras jovens mulheres e outras com mais alguns anos, nas principais pastas do governo da Finlândia. Curiosamente, agora para brincarmos, também um governo todo geringonçado, um governo também de geringonça, que tem gente de várias proveniências político-partidárias. E entenderam-se para criar um governo de união, um governo de convergência, onde basicamente as mulheres têm as principais pastas. Vocês acham que os eleitores da Finlândia, que tradicionalmente elegia primeiros ministros, portanto, do sexo masculino, estavam a pensar se elas eram mulheres ou não quando estavam a votar? Não, eu acho que estavam a analisar quem é que tinha o melhor perfil, quem é que tinha as competências adequadas, quem é que tinha a seriedade, a capacidade para dar resposta às necessidades dos cidadãos neste momento histórico. Uma notazinha para não pensarem que vivemos no paraíso. Nós temos tem havido uma mudança que tem vindo a permitir a ascensão das mulheres a lugares de mando, a lugares de responsabilidade, que na minha modesta opinião, têm obtido bons resultados. O que tem permitido valorizar o papel da mulher e estimular a ascensão da mulher a esses lugares de chefia, de mando, e reduzir as tais diferenças e as tais desigualdades. Há hoje uma tendência, que eu chamo assim, retrógrada, no sentido de, e isto é perigoso, colocar as mulheres no seu antigo lugar, a que alguns chamam a dita ideologia de género. E está a haver algumas ações de retrocesso em alguns países que têm vindo a pôr em causa algumas conquistas que têm permitido a ascensão das mulheres, muito bem conseguida, e têm dado uma outra dimensão de qualidade, de excelência, seja no espaço público, seja nas empresas, seja nas organizações. A liderança de mulheres, eu não sei se é mais humanizada que a dos homens, mas reconheço como cidadão atento à atualidade que nos setores onde as mulheres têm agarrado e onde se têm afirmado, não tem havido retrocesso. De facto, as desigualdades têm contribuído fortemente para combater esta percepção da desigualdade. Muito bem, é sempre um gosto ouvir o senhor Dr. Francisco Rolo. A conversa já vai adiantada, só duas notas. Nós temos aqui no grupo a Presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que é uma mulher, uma jovem mulher, a Bárbara Coque. Eu há bocado ia é um bom exemplo. Há bocado, quando estava a desfiar uma série de exemplos, ia dar o exemplo da Bárbara, mas depois puxou-me o raciocínio para outro ponto que não concluí, que é outra questão. Isto é estatística, são números, e antes de parar, isto são factos. Podemos contestá-los, mas eles são evidentes. Há cada vez mais mulheres a estudar na universidade. As mulheres são quem tem melhores resultados na universidade. Portanto, isto quer dizer que a breve prazo, se não houver nenhuma condicionante, que eu chamei há pouco de visão retrógrada sobre o papel da igualdade e sobre aquilo que deve ser um ambiente de harmonia e de no âmbito da humanidade, eu acho que a prazo as mulheres irão tomar conta dos lugares de chefia do mundo, por esta evidência. Cada vez são mais na escola, cada vez são mais na universidade, cada vez têm mais qualificações académicas e, regra geral, são as melhores alunas na universidade. Isso depois, a prazo, repercute-se no acesso ao trabalho, na importância que ocupam nos locais de trabalho, e portanto é normal que o futuro seja das mulheres. Às vezes os meus colegas homens perguntam-me: e isso é bom? E eu costumo responder, mas será mau? Pois, também me parece que é bom, de certeza. As nossas melhores alunas no secundário são alunas, de facto, também. São mulheres, porque elas são mais perseverantes, são mais trabalhadoras, são mais empenhadas. Traçam objetivos e querem persegui-los, muito mais do que os rapazes. Isso também verificamos nós no nosso dia-a-dia, nas escolas secundárias. E depois na universidade elas continuam esse percurso. Outra nota é que estávamos a falar de violência no namoro e de violência doméstica. Este ano o tema do Parlamento dos Jovens, que é um programa promovido pela Assembleia da República, que é trabalhado nas várias escolas por todo o país e também na nossa, quer no ensino básico, quer no secundário. O tema é precisamente este, que me parece muito, muito importante, precisamente num país onde tantas mulheres são violentadas e mortas, como o Dr. Francisco Rolo acabou de dizer. Foi um gosto ter-vos aqui. Foram aqui ditas coisas muito importantes. É também por aqui que se educa. Eu depois queria vos deixar um desafio, se fosse muito possível. Muito bem, faça favor. Normalmente quem trabalha em projetos de igualdade de género, entenda-se, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Nós não queremos aqui pôr as mulheres na coroa da lua e os homens lá para baixo para compensar uma espécie de vingança histórica, como os homens andaram toda a vida a mandar, agora vamos pôr as mulheres a mandar. Não é isso. O que nós queremos é promover um ambiente de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Dar as mesmas oportunidades, homens e mulheres. E depois, quem mais souber daquele assunto, mais tem possibilidades de se afirmar. O desafio que eu deixava. A comunidade de Oliveira do Hospital, não é o município, é a comunidade de Oliveira do Hospital, tem um projeto que é o Igualdade Local, Cidadania Responsável. É um projeto que tem gente de várias... Tem pessoas da Câmara, homens e mulheres, mas também tem pessoas de fora da Câmara. Aliás, temos uma conselheira municipal para a igualdade, que é uma mulher, que é a professora Teresa Serra. Precisamente sempre foi uma mulher que teve uma postura de igualdade, sendo esposa de um homem proeminente, com grande visibilidade na comunidade. Sempre teve um papel igualitário sempre a seu lado. Eu gostava de deixar este desafio. A possibilidade de, entre vós, se tivessem interesse, de poderem participar neste projeto Igualdade Local, Cidadania Responsável. Nós reunimos mês sim, mês não. Temos um plano municipal para a igualdade para cumprir. A escola está preocupada e tem ações concretas. E ficou aqui demonstrado que este ano o tema é precisamente a promoção da igualdade de género. Gostaríamos de lançar o desafio de poderem participar durante o ano de 2020 no projeto. Depois, no final do ano, faria o balanço. Se queriam continuar ou se pretendem sair ou até desenvolverem um pequeno projeto no espaço do agrupamento para promoverem a igualdade de oportunidades. Nós disponibilizamos os materiais, a informação e particularmente com este foco, centrados nas questões da violência no namoro. Eu não quero assustar ninguém, mas os números são preocupantes. Há uma expressão da Comissão para a Cidadania e a Igualdade do Género, e assim termino, que diz tudo sobre a igualdade, sobre as questões da violência no namoro, que é: quem te ama não te agride. E, portanto, quem te ama não te agride. E esta é, de facto, a mensagem-chave, e porque vale a pena lutarmos no espaço da escola, na rua, no espaço da nossa convivência de amigos, pelas questões da igualdade, da não violência e da não discriminação. E volto a dizer, violência no namoro, como a violência conjugal, é crime. E fica aí com esta nota: quem te ama não te agride. Muito bem, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Foi um gosto tê-los por cá. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Thanks for the Dance, álbum póstumo de Leonard Cohen, estreou-se esta semana no primeiro lugar do top de vendas nacional, com Everyday Life, do Coldplay, entrar para a segunda posição. O terceiro lugar, ocupado por Aqui Está Sossegado, de Camané e Mário Lajinha, 40 anos já dá no duro, coletânea de chutes e pontapés, cai da liderança para o quarto lugar. Entre as várias novas entradas da semana, encontra-se também a reedição de O Monstro Precisa de Amigos, do Ornato Violeta, em 5º lugar, Metade, de Sara Carreira, em 9º lugar, Happy Days, de André Rio, 11º, e o Best Of, de Dulce Pontes, em 12º lugar. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Dressing kinda sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle. The devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? Disagree. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com nós e os animais e Inês Brás. Os gatos e o stress. Os gatos são animais muito sensíveis. O stress é algo que afeta profundamente estes animais, não só psicologicamente, mas também fisicamente, acabando por os tornar débeis. O stress pode também causar vários problemas de comportamento, desde urinar em locais impróprios, vocalização excessiva ou agressão. Os animais reagem a situações ameaçadoras de forma diferente. Muitos submetem-se à ameaça, mas poucos gatos têm este tipo de comportamento. Outros ficam imóveis, mas o mais comum nos gatos é fugirem ou lutarem. Antes, estes comportamentos resolviam-se praticamente todos os desafios que os felinos encontram em estado selvagem. As situações de stress surgem quando o gato não consegue resolver a situação recorrendo a qualquer uma destas opções. O stress desencadeia alterações no sistema nervoso autónomo que regula o batimento cardíaco, respiração e outras atividades involuntárias. São estas respostas a situações de stress que vão ajudar o animal no combate ou na fuga. Os gatos estão preparados para situações pontuais de stress, tal como acontece em estado selvagem. Mas, caso não consigam identificar a fonte de stress ou não saibam lidar com ela de forma a eliminá-la, estas respostas do sistema nervoso autónomo podem não só não ajudar o gato, como também agir contra ele. A ansiedade pode tornar-se crónica, recorrente, e o gato tende a aprender a viver num estado de stress constante. Um gato, nestas condições, pode alterar os seus padrões de comportamento e até evidenciar problemas físicos. Esteja atento ao seu animal de estimação. Muito bem, aqui ficam bons conselhos para quem tem gatinhos em casa. E Inês, lembramos sempre que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Ficamos agora com a sugestão de visita com a Mafalda Correia. O coração da Vila de Cascais está a ser este ano o palco do Natal Mágico. Ao longo de 26 dias, o Parque Marechal Carmona irá transformar-se na Cascais Christmas Village com a temática Jardim Mágico. Este é o espaço de Natal 2019 no qual serão recriados diversos ambientes natalícios, cruzando o universo do Pai Natal com o imaginário de todos os visitantes. A quarta edição do Cascais Christmas Village volta a transformar o Parque Marechal Carmona numa verdadeira aldeia do Natal. Entre os dias 5 de dezembro e 1 de janeiro, há dezenas de atrações para toda a família viver a quadra, como Renas de Verdade, um presépio vivo, um acampamento romano, uma aldeia nazarena, a casa do Pai Natal e uma árvore natal gigante. Mas mais, conta também com uma pista de gelo e uma rampa radical de gelo, um carrossel, um comboio, um globo de neve onde os miúdos podem entrar, um mercadinho e um food court. Além de todas estas paragens obrigatórias, o Cascais Christmas Village tem uma agenda bem preenchida. No palco, os doentes de serviço prometem horas do conto e espetáculos. Na Casa dos Doentes há pinturas faciais. Estão ainda prometidas paragens e personagens luminosas para ver todos os dias depois do sol se pôr. Divirta-se e Feliz Natal. Muito bem, aqui fica outra sugestão para o seu Natal. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. O consumismo desenfreado é um dos motores do aquecimento global. Quanto mais produzimos, mais recursos e energia gastamos, mais gases com efeito estufa emitimos. E o Natal é o pináculo desse consumismo. Mas é possível reverter o processo usando precisamente o espírito consumista desta época para causar o efeito contrário, plantar árvores que absorvem dióxido de carbono da atmosfera. É essa a proposta da plataforma Tree Nation. A partir de 1 euro pode oferecer a plantação de uma árvore à escolha entre 300 espécies, entre 70 projetos de florestação, desde a Índia ao Brasil. Há várias sugestões de ideias de ofertas no Natal ou noutra altura do ano, como um sabugueiro, que pode crescer até 6 metros de altura e pode ser plantado a partir de 2 euros. Um carvalho, símbolo da amizade, que pode compensar até 100 kg de dióxido de carbono durante a sua vida e pode ser plantado por 4 euros. O projeto fundado pelo francês Maxime Renaudin teve início em 2006. O principal foco da organização é plantar árvores nas zonas tropicais, onde se encontra a maioria da biodiversidade terrestre e onde a desflorestação atingiu os níveis mais críticos. Até agora, já foram plantadas mais de 5 milhões de árvores por mais de 118 mil pessoas e 1.500 empresas. A cada minuto que passa, o planeta perde uma área florestal do tamanho de 36 campos de futebol, o que equivale a 13 milhões de hectares de floresta a desaparecer todos os anos. Uma única árvore pode compensar até 250 kg de CO2 durante a sua vida útil. A Tree Nation tem como objetivo para o ano de 2020 plantar mais de 1 milhão de árvores. Muito bem, aqui foi que fica uma boa sugestão para este Natal. Não seja consumista se quiser oferecer alguma coisa desta oportunidade para se plantarem mais árvores. Ficamos agora com uma revisão das notícias, desta vez de âmbito internacional, com a Maria Pedro. Infelizmente é uma péssima notícia vinda da Índia. A mulher vítima de violação, que foi queimada na Índia quando estava a caminho do tribunal para depor contra os suspeitos do crime, morreu no hospital de Nova Delhi. A jovem mulher de 23 anos morreu na sexta-feira, dia 6 de dezembro, ao sofrer uma paragem cardíaca. Tinha 90% do corpo queimado. Foi atacada na quinta-feira quando se dirigia para o tribunal. em março, apresentar a queixa contra 2 homens por violação. 5 homens, entre eles os suspeitos de violação, que estavam em liberdade sob fiança, foram detidos depois do ataque. A irmã da vítima disse à BBC que a família vai continuar a batalhar para que seja feita justiça e que defendem a pena de morte para os suspeitos. A morte desta vítima ocorreu no mesmo dia em que a polícia do estado de Telangana, no sul do país, matou 4 homens suspeitos de violarem e matarem uma veterinária de 27 anos. De acordo com os últimos dados oficiais, que datam de 2017, mais de 33 mil violações foram registadas no país desse ano. Aliás, a violação é a pior doença da Índia. Em 2018, este país foi considerado o mais perigoso do mundo para as mulheres. De acordo com os dados de 2016, de 15 em 15 minutos, uma mulher é violada e quase metade das vítimas reportadas são menores. A brutalidade destes números, provavelmente muito aquém da realidade, tem sido ilustrada nos últimos dias com casos atrozes de violação e de homicídio de mulheres e meninas. Infelizmente, destas latitudes têm-nos vindo já em anos anteriores relatos terríveis como este. No entanto, há aqui uma novidade positiva, que é estes casos que são crónicos em países como a Índia estão a ser cada vez mais reportados e conhecidos internacionalmente. E parece que já há quem tenha coragem de denunciar, como vimos ano passado também aquela jovem que foi morta no próprio contexto escolar. Portanto, o paradigma também estará a mudar por aquelas bandas, embora obviamente lentamente. Lamentamos mais uma vez estes desfechos tão trágicos para estas mulheres. Rádio Boa Nova. Espetacular. Já são conhecidos todos os nomeados para os Globos de Ouro de 2020, que irão celebrar o que se faz de melhor em cinema ao longo do último ano. A música também terá um papel de destaque, com a atribuição do Globo de Ouro para a melhor canção original. O vencedor irá suceder a Lady Gaga e Mark Ronson, que venceram este ano com Shallow, canção de Assim Nasce Uma Estrela. A cerimónia terá lugar no dia 5 de janeiro no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles. Os nomeados são Beautiful Ghost, do filme Cats, de Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber, I'm Gonna Love Me Again, do Rocket Man, Elton John e Bernie Taupin, Into the Unknown, do filme Frozen 2, que saiu recentemente, de Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez, Spirit, do Rei Leão, com a Beyoncé, Timothy McKenzie e Elia Salmazedei, e Stand Up, do filme Harriet, de Joshua Brian Campbell e Cynthia Erivo. 100.2 FM. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim, ao que parece, notícias da Europa. Notícias da Europa e notícias muito interessantes. A chanceler alemã Angela Merkel visitou recentemente o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, num sinal de reconciliação com os judeus e o Estado de Israel. A chefe do governo da Alemanha, há 14 anos no cargo, é a terceira chanceler a visitar o antigo campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, construído pelo regime alemão nazi em território da Polónia e onde morreram cerca de 1.100.000 pessoas. A memória dos crimes nazis é inseparável da identidade alemã, disse. A lembrança dos crimes, a referência aos autores e a homenagem digna às vítimas são uma responsabilidade que nunca poderá acabar. Não é negociável. É inseparável do nosso país. É preciso ser consciente dessas responsabilidades que são parte da nossa identidade nacional. Merkel confessou sentir-se profundamente envergonhada pelos crimes atrozes, ali cometidos pelos alemães que vão além de todos os limites inimagináveis. Quando se percorre este lugar, só se pode guardar um respeito silencioso, porque não há palavras para descrever toda a tristeza e sofrimento dos que aqui foram assassinados, torturados e humilhados. A chanceler, que tinha 9 anos quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a visita atravessando o conhecido portão com a frase "O trabalho liberta" e prestou um minuto de silêncio junto ao Muro da Morte, onde milhares de prisioneiros foram alvejados. Fez ainda um discurso e deixou uma coroa de flores no campo de Birkenau. De acordo com números avançados pela polícia, as ofensas antissemitas na Alemanha aumentaram quase 10% e os ataques violentos cresceram mais de 60%. O partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, tem-se destacado pelo crescente discurso xenófobo. O antigo líder, Golan, chegou mesmo a dizer que o Holocausto foi apenas um pequeno ponto da história do país. Foi a primeira vez que Angela Merkel visita o campo de concentração de Auschwitz, que assinala a 27 de janeiro do próximo ano 75 anos na libertação dos soldados, pelos soldados soviéticos. No entanto, a chanceler já visitou outros campos na Alemanha, incluindo o memorial do Holocausto em Jerusalém. E o que é que te apraz dizer sobre esta visita da senhora Merkel? Bom, apraz-me primeiro dizer, e quase a terminar o mandato desta senhora, de dar uma ovação, portanto, de mostrar o meu apreço por tudo aquilo que ela tem feito pela Alemanha desde 2005, que foi quando começou o seu primeiro mandato, já vão 14 anos. Que, quer queiramos, quer não, é neste momento a política mais com mais influência na Europa e é neste momento uma das mulheres que qualquer pessoa que goste de política pode admirar. Porque, de facto, Angela Merkel, apesar de estar, como toda a gente sabe, com alguns problemas de saúde, tem acumulado cargos e mais cargos, além de ser, portanto, presidente do partido da CDU, que não é a nossa CDU, é uma CDU que é o Partido Democrático Cristão, que é assim que se chama, portanto, não é a CDU comunista. É também o líder do G7, e foi foi o líder do Conselho da Europa em 2007, portanto foi uma das principais negociadoras do Tratado de Lisboa, e também foi muito responsável pela Europa renascer depois da crise de 2008. Portanto, é de louvar tudo o que esta senhora tem feito, incluindo esta visita a Auschwitz, numa altura crucial, portanto, numa altura que estão prestes a haver eleições na Inglaterra também, onde também já estão a surgir cada vez mais partidos xenófobos contra a imigração. Numa Europa, incluindo uma Alemanha, onde os partidos de extrema-direita, portanto, os fascismos, estão a ressurgir com mais força. Portanto, volta a haver uma onda de antissemitismo. E numa altura em que é efetivamente importante sensibilizar toda a população para os perigos desta... tudo aquilo que aconteceu no seio da Segunda Guerra Mundial, porque para nós, a nossa geração que estuda apenas nos manuais de história, não consegue nem sequer imaginar o que foi o Holocausto e o que foi... a dizimação de milhares de pessoas, quer judeus, quer homossexuais, quer comunistas, quer pessoas com deficiências, quer idosos, que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esta visita foi um simbolismo. Primeiro porque Angela Merkel está a terminar o seu mandato, mas também algo que nos vai fazer refletir sobre o perigo destas ondas antissemitistas que estão efetivamente a voltar, e para nos fazer refletir se realmente o que poderemos fazer para contra-atacar este perigo. Sim, eu parece-me que ela de facto quis transmitir um recado à Europa e para contradizer de facto a onda da extrema-direita, da xenofobia, do racismo, do antissemitismo que está novamente a graçar por essa Europa fora e também na Alemanha. E portanto acho que isto é um recado para todos nós cidadãos europeus que devemos refletir sobre o que se está a passar e sobre o que aconteceu há 75 anos, que afinal foi muito pouco tempo, não é? Que costumo dizer que em história não é nada, não é? Se olharmos para a perspectiva histórica, 75 anos foi ontem, foi há muito pouco tempo que aconteceu este horror na Europa. É bom que não nos esqueçamos e ninguém tem a certeza que isto não possa voltar a acontecer. Basta os homens quererem e pode voltar a acontecer uma tragédia destas. Portanto, a senhora Merkel mais uma vez esteve muito bem. Aliás, ela já tem estado muito bem na questão dos refugiados. É das poucas líderes europeias que tem tido a coragem para falar, para aceitar os refugiados no seu país e tem dado exemplo a muitos. Muito bem. Ficamos agora com o cinema e com o Eduardo Adro. Hoje trago como sugestão um filme de animação dos 8 aos 80, que já cheira a Natal. Frozen 2, O Reino do Gelo. A história começa algum tempo depois dos eventos do primeiro filme. E, a paz, reina em Arendelle, onde voltamos a ver caras familiares como Anna, a simpática dupla Sven e Kristoff, o boneco de neve Olaf e, claro, Elsa. Mas quando Elsa começa a ouvir vozes e uma tragédia assola Arendelle, o grupo tem que procurar respostas para o que está a acontecer. O filme é uma sequela como deve ser. Os encantos do primeiro filme, especialmente em termos cómicos, e uma tremenda evolução em questão de personagens. As personagens continuam vivas e com vontade de cantar, onde as músicas são o principal destaque. Existem números brilhantes, onde a maioria destaca automaticamente Into the Unknown, que servirá como um Let It Go neste filme. Mas existem outros números fantásticos dando destaque Lost in the Woods. Pode ver este filme nos locais habituais. Muito bem, aqui fica uma sugestão para os mais pequenos. Boa Nova, Rádio Irresistível. E agora ficamos com uma ótima sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. Caros ouvintes e leitores, hoje proponho a leitura de uma obra do nosso maior novelista do século XIX e um dos grandes génios da literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco, A Queda de um Anjo. O protagonista, Calixto Eloy, um fidalgo transmontano, austero e conservador, é uma espécie de encarnação satírica desse Portugal. Eleito deputado, Calixto vai viver para Lisboa, onde se deixa corromper pelo luxo e pelo prazer que imperam na capital, tomando como amante uma prima afastada, Ifigénia, e transitando da posição miguelista para o Partido Liberal do Governo. Ironicamente, a esposa de Calixto, Dora, uma aliã prosaica, imita-o na devassidão, vendo-se desesperada pelo marido, une-se a um primo interesseiro e sucumbe ela própria aos vícios da modernidade. Camilo foi o primeiro escritor profissional entre nós. Dotado de uma capacidade prodiginosa de afabular narrativas, conhecedor profundo do idioma, observador, ora complacente, ora sarcástico, da sociedade, sobretudo da aristocracia de Kant, decadente e da burguesia boçal e endinheirada, inclinado para a íntegra e análise passionais. Este genial autor romântico deixou-nos uma obra incontornável na evolução da prosa literária portuguesa. De facto, foi uma novela passional e no romance de costumes Camilo se notabilizou, legando-nos uma série de personagens ainda hoje inesquecíveis, como a de uma queda de um anjo. Boa leitura, vai divertir-se com este livro e vai ver como ele é atual. Sem dúvida, ele continua muito atual. Aliás, sugiro a quem gosta de política que leia este livro para perceber como, por vezes, os provincianos que vão para Lisboa para exercer a política, nomeadamente para serem deputados, no século XIX, mas também hoje, em pleno século XXI, se deixam corromper e se deixam emaranhar pelos vícios da capital e do pior que tem a política. Não vai ser esse, com certeza, o teu caso, Bárbara, nós queremos acreditar. Agora ficamos com Pensar Mata e com André Silva. Já pensou na felicidade que todos poderiam alcançar na vida se ninguém criasse barreiras? Transforma as barreiras da sua vida em força para se tornar feliz. Esses entraves não são nada mais do que um teste a si mesmo. Distraia-se na vida, experimente refletir sobre coisas incomuns, como por exemplo, qual é a sua memória de infância mais feliz? ou se não for agora, então quando? Não se iluda com o fantasma que acha que está na sua cabeça. Aprenda coisas novas. A juventude é um estado de espírito. Velhos são os trapos. Já dizia Gandhi, a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Muito bem, André, tu inspiras-nos sempre. Muito bem, a nós e aos nossos ouvintes. Estamos assim a terminar mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, André Silva, Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro, Patrícia Nunes e Daniel Pereira. Despedimos até ao próximo programa. Bem-haja pela sua atenção. FM Boa Nova. Morreu o rapper norte-americano Juicy WRLD com apenas 21 anos. A notícia da sua morte foi avançada pelo website TMZ. O rapper, nascido Jared Anthony Higgins em Chicago, sofreu uma convulsão à chegada do aeroporto Midway na sua terra natal. Foi imediatamente transportado para o hospital, onde viria a falecer. Juicy WRLD era um dos mais promissores rappers da sua geração, tendo editado dois álbuns de estúdio, Goodbye and Good Riddance, em 2018, e Dead for Base Love, 2019, o último dos quais chegou ao número 1 de tabelas de vendas dos Estados Unidos. Em 2018, lançou também um disco em colaboração com Future, World on Drugs. Já este ano, andou em digressão com Nicki Minaj e lançou um tema, All Night, com a banda K-pop BTS. Change the world. Maybe you touch with some diamonds and pearls. Yeah. I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet. This time. Ain't nothing like the feeling of uncertainty, the eeriness, the silence. This time it was so unexpected. Last time it was the drugs he was lacing. All legends fall in the making. Sorry, truth. Dying young. Demon you. Rádio Boa Nova.